Então aqui eu vou dar outra, mantenha um pouco de espera. Decolado aos 45, controle 19 decimal 8, bom voo. 19, 8, boa. Isso aqui o Delta Lima, mantendo 0. Isso aqui o Delta copiou, ali mantendo 0. Isso aqui o Delta na escuta da torre. O Vitor Kilo Delta, linha decola da 1-0, vento 1-0-0 graus, com 1-0 nós. Torre Salvador, Oceania 6320, boa. Boa tarde, 6320, reparte externo. Boa tarde. Luiz, que 360 pela esquerda, reporte interceptando o final no 7. Terno, baixado e travado, 6320. Gente, continua a aproximação, aguardando pista livre, 6320. É. Dois, três, zero, no Pato Espera. A gente mantém o Pato Espera, 2230. Chile 6320, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 1-0-0 graus, com 1-0-9, altímetro 1-0-9. Livre pouso, pista 10, 6320, sem baixo travado. Vitor Kilo Delta, decolado aos 48, curva à direita, mantenha a nossa frequência, reparte livrando através da 1735. Afirmativo, Vitor Kilo Delta com curva à direita, agora para o corredor de Chevrolet, chamará controle 198, confirme. Negativo, na nossa frequência até através da 1735. Afirmativo, vou manter a frequência até através da 1735, Vitor Kilo Delta. Reduz a aproximação na medida do possível, aguarde autorização para pouso. Vai cruzando o eixo da 1735, 20 km delta. Gente, controle 19, decimal 8, bom voo. Controle 19,8, vale grato. Kilowski, vento 1-0-0 graus com 1-1 nós, altímetro 1-0 no 1, livre pouso na 1-7, atenta a esteira de turbulência. Zero, solo 50, livre à direita, solo 121, decimal 9. 2230 ali, mantenha no 0. Ali é 4230. 00, voo no meio 00, boa tarde. A gente mantém o ponto de espera. Mantém. Zero, livre decolar da 1-0, vento 1-0-0 graus, com 1-0 NAS. Base autorizado, 2-2-3-0. Volume 600, após início da corrida da aeronave à frente, ele mantém 1-0. Ele mantém 1-0 após a aeronave à frente, volume 600. Bravo, que Luiz, que solo 5-1, autorizado backtrack, parte livrando parte 4. Zero, decolado ao 5-2, controle 1-9-8, bom voo. 18, 1-2, 19-8, perdão, 2-2-3-0. Bom, no meio 00, vai manter posição alinhada, aguardando apenas 09 à frente, liberar o eixo de decolagem. Livre espaço, né? Oi, Salvador, boa tarde, zona 924.0, espera, 1-0, pronto para decolar. 924, após início da corrida da aeronave à frente, ali mantém 1-0. Onde dá algum, já decolagem autorizada, né, mantém 1-0, 9, deve estar. 1-0-0, livre decolar, dá 1-0, vento 1-0-0 graus, com 2 mas. Livre decolagem 1-0, agora 1-0-0. Volume 00, decolado ao 5-4, controle 1-9-8, bom voo. 19-8 graus. Torre Salvador, boa tarde, 3545. Localiza a estabilidade VS da 10, Campo Vivo. Boa tarde, 5595, é parte externa. Reportará no externo, 5595. Polo 924, livre decolar da 10, vento 100 graus, cono 29. Autorizado decolar da 10, cono 924. Novembro, Alfa, livre acionamento, chama para o táxi. Passando o externo, trem baixo travado, 5595. 5595, livre pouso na 10, ventuno 10 graus com 11 nas, altímetro 10 no 1. Livre pouso na 10, drift 5595. Voo 924, decolado ao 57, controle 1, 9.8, bom voo. 19.8, bom dia, 9.24. Pode ser a pronta da 10 na 3283. 3283, visual com a TR da trip na final. Afirmativo. Após o trip, ele mantém no zero. Após o trip, ele mantém no zero na 3283. Altímetro no 0 no 1, no livre táxi, chama para ingresso. Solo 59, livre à direita, solo 121.9. Solo vai liberar. Solo 00, livre à direita, solo 121.9. 121.9, 5.5 graus. A linha decola da 10, vento 10 graus com 1 no nosso. A linha decola, tá? Tá em 3. 8 do 39, Golno 394, pronto, espera 10, pronto. 394, ali mantendo 0. Ali mantendo 0, Golno 394. S3, decolado 01, no controle 19, decimal 8, bom voo. 98, obrigado, 32, S3. Quatro, decolar dono zero, vento 100 graus, cono zero nosso. Decolagem autorizada, pistão zero, cono 394. November Alpha, confirmando o voo local no corredor Axé. A linha mantém, India November Alpha. Decolador 03, controle 19, decimal 8, bom voo. 19-8, muito obrigado, boa tarde. Índia November Alpha, repartilhado e pronto. November Alpha, livre decolar, dono 7, vento 1, no 0 graus, cono 2, nosso. 19 Embraer, decolada 105, controle 19 decimal 8, bom voo. 19 decimal 8, boa. Boa tarde, 9895, a linha decola da 10, vento 100 graus com 119. Tem que autorizar a doar de decola da 10, da 1989. Decolada 110, controle 19, decimal 8, bom voo. 198, muito obrigado, até a próxima. meia passando o Índia Serra, baixar e travar o visual. Azul 41, nome é avistado, livre pouso pista 90, vento 1, 00 graus, 139. Livre pouso 90, azul 41, nome. Azul 41, 116, no solo azul 5, direito solo 1, 2, 1, decimal. 1219, 41, 116. Salvador, 35621. Serviço com 626, reporte no externo, tem embaixada travada, que negar 10, 11. Contava no externo, 35621, comprei embaixada travada. Passou externo, controle embaixado travado, trip 5626. Trip 5626, avistado, leve pouso, pistola 0, vento 1, 00 graus, 1 a 0. 5626. Salvador, boa tarde, o trip 5490, próximo, ponto de espera da 10. Boa tarde, mantenha ponto de espera, trip 5490. Mantenha ponto de espera, 490. Trip 5490, visual com tráfego na final, 10. Afirmativo, visual com tráfego. Após a TR da companhia, ele mantém, 10. Após a TR da companhia, ele mantém, 5490. Trip 5626, na sala 22, direito, sol 1, 2, 1, decimal. Ok, os 22, direito 1, 2, 1, 5490, livre de decolagem, deu 90, vento 100 graus, 12. Livre de decolagem, 5490. Livre 5490, decolada 24, controle transfere em 119.8, bom voo. 198, boa tarde, 490. Salvador, boa tarde, gol 1-3-3, ponto espera da pistão 0, pronto. Boa tarde, gol 1-3-3-3, autorizado a alinhar e decolar pistão 0, vento 0-9-0 graus, 1-2-9. Vai alinhar e decolar na 1-0, gol 1-3-3. 333, decolada 28, transfere com controle em 1-19-18, bom voo. 19-8, boa tarde. Boa tarde, Sanera 62-63-15. Quanto espera a pronto? Boa tarde, Sanera 63-15. Os aeroportos alinhados decolados estão 1-0. O vento 1-00 graus, 1-09. Alinhados decolados, Sanera 63-15. Luiz, que 30 táxi até a Oscar, que negão no 09. 6315, decolada 33, controle em 1-19-8. 19-8, 6315. Amador, uma boa tarde, Papa Romeu falou, Papá, está estabilizado na 1-0, tem baixo trabalho. Alfa Golf Papá, avistado, livre pouso, pista 1-0, vento 1, 1-0 graus, 1-0-2. Alfa Golf Papá. Alfa Golf Papa, após o pouso, prossegue para que pátio? Para pátio 5, lá na Verda Aerostar. Ok, sim, obrigado. Salvador. Boa tarde, 6142 Oceaner, ponto de espera da 1-0, pronto. Boa tarde, Oceaner 6142, autorizado alinhar e manter fixo 1-0. Alinhar e mantém na 1-0, 6142. Romeu Alfa, Golf Papá no solo de 40, direita, solo 121, decimal 9. Autorizar ingressos no nosso site, após pronto para decolar de Bracuri. Oceana 6142, vento 1,00 graus, 1,0 nós, livre decolada, 1,0. Iniciando o livre decolagem 1,42, do Oceana. Salvador, boa tarde, na 6326 no localizador. Na 6326, continue aproximação, reporte no externo, trem baixo de travado, que liga 1-0, 1-0. Reportar 6-10 ajuste, 6326. Decolada 42, controle transfere 1-1-9-8. Ei, gente, chama controle 19-8, obrigado, 6142. Passando externo, baixado para lado, 6386. Cena 6326, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Livre pouso, 6326.